ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Nosso bate-papo de agora é com o vereador Antônio Pasqualini e com a Adriana Faria, diretora administrativa aqui da Santa Casa de Guaranésia. Tudo bem, Adriana? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar recebendo você de novo aqui, viu, Adriana? Prazer, tudo bem. Bom, a primeira vez que a gente se falou, a coisa estava feia. Agora, Adriana, passado já um ano e meio, qual que é a situação da Santa Casa? A coisa continua feia lá, Adriana? Deu uma estabilizada em relação à maternidade, né? Um pouquinho deficitária, né? Que falta alguns profissionais. A prefeitura subsidia hoje a maternidade. Sim. E aí a gente está funcionando, né? Esperando melhoras, né? A última vez que você esteve aqui justamente foi por causa da maternidade, né? Que se criou uma comoção em toda a cidade aqui, pessoal preocupado. Isso, a gente quase fechou, né? Mas esse risco, ele ainda existe ou hoje ele está bem longe? É, longe não, porque como eu te disse, é deficitário dos profissionais completo, como é exigido pelo Conselho de Medicina, né? E não é diferente de nenhum outro hospital. Deu uma melhora em relação à parte da obstetrícia, né? Que está funcionando, mas deficitário. Então a gente tem esperança de um dia estar o quadro completo. É muito difícil, né, Adriana? É uma cidade pequena, né? Isso. O ideal seria aquela ideia. Exato. Regionalizar. Isso. Ou ter mais cidade que viesse para cá, né? Que a gente vê muita cidade pequena hoje já fechada, né? Sim, várias. Itapiratiba é um exemplo disso, me parece? Isso. Né? E não conseguiu aquele plano de que mais cidades vinham? Não conseguimos. Época, a gente tinha possibilidade, acho que era Cerburgo, Monsanto. Isso. Monsanto, parece, isso. Né? Monsanto é São Pedro da União, Juruáia, né? E nada. Não, sem sucesso, né? Eles acabaram que iam para as cidades mais próximas, né? E aí a gente continua então com esse problema. Hoje a gente não corre o risco. Está mas... funcionando, mas não tem a possibilidade de... Né, a gente corre o risco sim de ter que fechar, né? A população hoje, ela entende o que é a Santa Casa de Guaranésia e colabora com a Santa Casa de Guaranésia? A gente tem vários colaboradores, que é o carnê de doação, que hoje até quero agradecer a todos, aproveitando a oportunidade, que se não fosse o carnê de doação, eu estaria fechada as portas. Sim. Essa é a realidade. Isso. É, teria uma possibilidade melhor de ter mais gente no carnê, que daria para a gente melhorar mais o hospital, né? Crescer mais. E a gente, tem outra coisa que a gente observa muito: às vezes a pessoa só deixa para procurar o carnê na hora que ele vai utilizar. Na hora que ele tá doente. Isso. Então, assim, às vezes eu até queria fazer um chamamento. As pessoas que tiverem interesse, ir lá conhecer, entender o que é o carnê, conhecer o hospital, ver o que ele proporciona, né? O carnê de doação, para não deixar para a última hora, que é o que anda acontecendo com muita frequência. Aí o cara quer o atendimento na hora. Aí a gente não consegue, né, fazer o carnê de doação na hora que ele está lá. Tá, mas o que é o carnê de doação? Vamos explicar então para os nossos ouvintes. Então, aqui. O carnê de doação é assim, o paciente interna pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E ele faz uma doação por mês, mensal, e tem as regalias. Os médicos aqui nossos da cidade da Policlínica, eles fazem a consulta pela metade do preço, 50%. Os laboratórios têm os exames, que eles dão uma porcentagem de desconto. Temos médico em Guaxupé, Mococa. Até a Cerburgo a gente tem, Muzambinho a gente tem médico lá, o ortopedista que atende a gente, que dá o desconto também. Então eu tendo o carnê de doação e sendo um doador ali com as mensalidades em dia, com as prestações em dia, eu tenho alguns descontos com esses médicos. Isso. E algumas regalias. Isso, e quando ele interna, ele fica no quarto de particular e com o médico exclusivo, porque o sistema pelo SUS, ele cada dia é um médico que passa, que é o plantonista, né? E quando ele interna pelo carnê de doação, ele fica exclusivo. Determinado médico. A gente tem essa colaboração hoje dos médicos, sempre teve, né? Desde que existiu o carnê de doação, os médicos colaboram com o hospital e atende o cliente nosso lá pelo SUS, mas como particular. Ele é exclusivo do início ao final. Está até alto. Caro esse carnê. Não, é bem viável o valor. A gente diferencia por idade, faixa etária de idade, né? Então tem 10, 15, 20%. Mas é um valor que bem viável e acessível, né, assim, para a população, e tem bastante regalia. O pessoal que usa, utiliza, fica muito satisfeito, estão muito satisfeitos hoje. Tem muitos doadores hoje? Não, hoje nós estamos com 480. 480? É, os doadores, né, os titulares, e tem os que são dependentes, isso. Mas o ideal seria o quê? Atingir uns mil por aí? Dobrar esse número? Eu penso 1.700, 1.800. Eu acho. Seria o ideal para a gente, né, melhorar, ter subsídio para ficar. Adriana, eu acho que não lembro se eu te perguntei isso da última vez que você esteve aqui, mas sempre que eu recebo alguém de fora, agora a gente não pode falar nome de candidatos políticos, mas quando eles vêm aqui, todos eles elogiam muito a Santa Casa aqui de Guaranésia. Isso cria uma falsa impressão de que a Santa Casa está bem demais, não precisa ajudar a Santa Casa de Guaranésia. É assim, é como eu sempre digo, a gente está controlado. A gente, o que a gente mantém um mês, fecha no azul, a gente não fecha no vermelho, a gente sempre tem recurso para pagar as despesas mensal. Mas não podemos desviar do caminho. Se precisa fazer uma manutenção maior, que lá né, tem os aparelhos caros, equipamentos caros, a gente já tem que já pensar onde vai economizar. Né, funcionário, a gente está com a equipe no mínimo, né, no que exigências, trabalha, todo setor tem. A gente não tem ninguém sobrando, falar, tá sobrando. Leva rígido mesmo, certo, né? Então hoje as despesas estão controladas, a gente vive, né? A gente vê os candidatos aparecem aqui e falam, né, que todos os lugares que vão, eles estão no vermelho, uns estão, né, a ponto de fechar. A conversa é idêntica, e aqui em Guaranésia a pessoa elogia. Fala sim, que... A gente, as contas estão em dias, mas tudo muito sofrido, né? A gente, tudo que vai fazer tem que preocupar muito com o financeiro. Eu estava falando no bloco anterior aqui com os meninos da Scar, então isso talvez seja muito mais a questão da gestão da Santa Casa aqui, que é mais. Sim, séria, com certeza. Os diretores também, né? Até agradecer e parabenizar, porque eles fazem tudo. De forma transparente. Transparente, muito honesto. Isso é importante demais. Tanto para o hospital, para os funcionários, a gente trabalha bem tranquilo, né? A gente. Transparência é fundamental, porque é muito difícil de arrumar pessoas que queiram trabalhar, né, em filantropia, sem ter. Voluntário, né? O retorno. E aí tem gente que em vez de ajudar o hospital aqui, vai ajudar o hospital de fora também, né? Com certeza. Acontece muito isso aqui. Mas é um hospital. Já faz tempo que eu tenho ajudado. Eu cobrei isso. A gente cobrou isso aqui uma vez de você, né, Mendonça? Você fica ajudando o hospital de fora e não ajuda o hospital daqui. Agora mudou a minha vida. Então, hoje eu vim pagar uma dívida com vocês, né, Adriano? Isso. Vim pagar uma dívida e uma dívida que... Vai ser o maior prazer para nós, né? Tá começando agora e tá sendo um sucesso muito grande aí. Acho que o povo agora tá acordando e tá voltando àquela fase aí que, epa, tem uma aqui que chama Santa Casa. Precisa de ajudar, né? Porque maravilhoso o atendimento que esse povo tem vindo nos ajudar, né, Adriana? Tivemos uma coisa impressionante. Então eu falei, ó, nas épocas. Porque começou a misturar muita coisa. Começou esse homem que veio e tal, nos ajudou muito. E também a armar uma estrutura também com que pudesse receber lá com relação à Santa Casa. E também parabenizar, eu gostaria de parabenizar o administrador nosso da prefeitura. O trabalho que ele fez e que deu um suporte muito grande para Santa Casa. O prefeito Laércio pode falar que ele não é candidato. Não, não é candidato. Não pode falar em nome de candidato. Exatamente. Ele dá uma zebra danada. O problema do Laércio é o seguinte, o CB ele assumiu totalmente com relação lá... A maternidade, ou se a Santa Casa, se a prefeitura parar, para tudo, fecha tudo. Como está acontecendo em várias cidades. Exatamente, uma covardia o que estão fazendo com as prefeituras hoje. E é uma covardia que a gente fica estarrecido, como é que pode judiar tanto do povo desse jeito, sabe, Dr. Cláudio? Ô Mindu, mas como é que você está ajudando então? Porque eu lembro que você vinha aqui no programa, falava, oh, faço rifa, faço ação entre amigos, faço isso, faço aquilo lá. E hoje, como é que não só você, mas como é que nós, guaranesianos, podemos ajudar mais a nossa Santa Casa? Primeira coisa, isso que a Adriana falou. Nós precisamos demais desse plano saúde da Santa Casa e eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho, né, Adriano? Uma reestruturação, uma conscientização em cima da sociedade. Principalmente, uma das coisas que eu tive conversando com a Adriana outro dia, nós precisamos começar a ir nas fábricas. Nós precisamos ter mais entrosamento com os empresários, porque uma das coisas que hoje eu, como político e mais algumas coisas, nós queremos informatizar, levar informação aos nossos, ao pessoal que dá emprego para essa turma, informando o que é a saúde, para onde levar a saúde, como nós temos que modernizar, e enfim, uma série de coisas tem discutido. A Adriana aqui é uma expert na parte da saúde. Isso aí eu gostaria de parabenizar demais. Eu estou tendo entrosamento porque surgiu agora o seguinte: Adriana, ela que falou, vamos rifar uma moto? Se não der, não, vai dar, vamos rifar a moto. E o que aconteceu? Começou a mobilizar primeiro os funcionários da Santa Casa. Maravilhosos. Aderiram, batalhando, não interessa qual hora. Olha que coisa fantástica. Você vai em todos os lugares, todo mundo está falando na rifa da Santa Casa. Então isso é muito importante. Agora, gostaria de deixar bem claro aqui hoje uma das coisas que eu queria dizer hoje, não poderia ir embora sem dizer. Ao clero, pelo amor de Deus, vamos olhar a saúde de Guarani. Não é só vereador, o radialista, qualquer hoje, nós temos que olhar de maneira geral. Nós temos que conversar bastante, principalmente com a parte do clero, porque hoje nós temos que fazer alguma coisa para que um não vá atropelando o outro e os recursos vão começar a pintar para todos. Nós estamos com um problema seríssimo aqui, você deve saber muito bem, que é o problema da entidade lá de cima, né? Eu não sei se pode falar o nome, a conferência de cima. Está com um problema seríssimo, sabe, de caixa. O que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que assumir mesmo, a sociedade vai ter que ir lá atrás. Espera aí, o que que nós devemos fazer? Logicamente, Antônio Carlos, primeiro é o din-din, né? E que tá difícil, né? Que tá difícil, mas a gente não pode amolecer. O que que nós temos que fazer? Eu vou, não sei se eu posso também falar isso, eu gostaria de deixar o negócio no ar. Você não falando o nome de candidato, você pode falar o que você quiser. Eu vou deixar uma coisa no ar aqui, eu não sei se vai causar alguma coisa, não com relação à Santa Casa, sabe? Mas eu acho que nós vamos ter que dar uma reorganizada no problema das conferências com relação a uma e a segunda, a primeira e a segunda. Eu acho que as duas conferências não podem continuar mais juntas. Separadas, você disse. Separadas. Unir as duas. E está na hora, me desculpe, pessoal. Eu acho que não é chegar agora, mas vamos fazer, não. Vamos estudar. Agora, falar que não pode é outra coisa. Não, é a ideia que você lança, né? Mas que nós vamos ter que olhar. Os presidentes já têm o mesmo nome, né? Já tá, facilita isso, né? Tem dois palcos lá, né? E que fazem um trabalho brilhante, né? O Paulinho Basílio, com todas as dificuldades, tem feito um trabalho fantástico. Isso. Inclusive, já lançaram um jantar dançante, vai ser no mês de novembro, agora não lembro a data, mas vai ser no mês de novembro. Inclusive, para arrecadar lá para a conferência, porque todo final de ano chega a época de pagar 13º. Aí a nossa gestora, que sabe melhor do que nós, como é que é o aperto, né? Inclusive você, então, homem aí da coisa, pode falar que eu estou inteiramente ao dispor do que eles precisarem para arrecadar recursos, sabe, até que se resolva e saia de uma penúria, né? Porque pode faltar tudo, mas faltar comida aí já é meio demais. Já fica muito difícil. Né? E os recursos agora não podem mais continuar. E só para terminar, para dar o arremate, eu gostaria de. Porque a Santa Casa sempre falavam isso. A Santa Casa não precisa de recurso, né? A Santa Casa é bem de situação e coisa, não é bem isso. a Santa Casa, ela fez a primeira reforma, né, Nena? Tudo são caríssimo. Já, graças a Deus, hoje o telhado tá mais, já tá mais em, né? Tá balanceadinho. É que não dá pra ficar parado, né, menino? Exatamente. Ele tem que estar sempre movimentando, né? Então, só pra você ter uma ideia, ontem ela ainda comentou, tá precisando de diversas venezianas lá. Uma veneziana custa quanto, Adriana? 1.300. São quantas venezianas? De início, 15, que são mais graves. Você entendeu? Então, quer dizer, é tudo caro, é tudo, né? Então, a gente não tá falando de uma casinha, é uma casa grande. E a Santa com Casa. Uma estrutura grande que precisa de estar funcionando. Com o tempo ali, vai evoluindo, precisa acompanhar essa evolução. Exato. Que tem no sistema de saúde, isso. Questão de higiene e tudo mais. Isso. Né? Normas. E a gente. Normas técnicas que vem por aí. E o pessoal critica muito, mas casa, pelo que agora. Tô junto lá com a Adriana, ajudando um pouquinho, só um pouquinho, o resto é eles que fazem. Então, o que que acontece? Eu quero demais de dar conta agradecer esse povo, porque olha, eles não são nota 10, eles são nota 1000. Primeira, só para terminar, primeira coisa, a limpeza da Santa Casa, eu gostaria que você sempre precisasse isso, viu, Antônio Cláudio? Limpeza não tem igual hospital limpo, igual a Santa Casa de Guaranésia. É algo fantástico, algo fora do comum. Gostaria de agradecer os administradores também. E o que precisar agora para ti, eu tenho certeza que você não vai falar mais, que eu só vou ajudar a praça, vou ajudar todo mundo. Deve continuar ajudando o Hospital do Câncer, porque a gente depende muito dele, mas precisa. Ajudar também o nosso hospital. Também. Ó, a Roberta fez a seguinte pergunta: vocês já pensaram na possibilidade de deixar de ser filantrópico e passar a ser privado? Nos dias de hoje, muitos hospitais já estão partindo para esse segmento. Hoje, aqui, a cidade não comporta um privado. Não tem como, né? Impossível. Tem que ser filantrópico e a gente prestar serviço gratuito. A cidade não comporta hoje o particular. É. Né? Nossa, particular. População, nossa população, né? a renda, a cidade pequena, não comporta. Vamos fazer uma paradinha para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente dá sequência. Eu quero que depois a Adriana me explique como é que é a estrutura da Santa Casa. Porque tem muita gente que ainda confunde, pega todo o prédio da Santa Casa, imagina que tudo é da Santa Casa. Policlínica é Santa Casa, pronto-socorro é Santa Casa, Santa Casa é Santa Casa. A gente vai saber disso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. 13:34, é o seu programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou recebendo hoje aqui o Antônio Pasqualino Mindua e a Adriana Faria, diretora administrativa da Santa Casa aqui de Guaranésia. Antes de ir para o intervalo comercial, fiz a pergunta, né? Queria que a Adriana me respondesse agora o que que é Santa Casa, o que que é pronto-socorro, o que que é policlínica, é tudo a mesma coisa, tem divisão, como é que funciona, Adriana? Então, o pronto-socorro, né, é administrado pela prefeitura municipal, uso a estrutura física da Santa Casa. Só usa o prédio. Então lá é só urgência e emergência, é da prefeitura municipal, eles são responsáveis por todos os funcionários, por todos os médicos que estão lá. Tá, quando você passou para dentro da Santa Casa, aí já deixa de ser de responsabilidade aí da prefeitura. Aí deixa de ser da prefeitura, aí já é a Santa Casa, né? Tá. A parte que interna o paciente, que ele só vai para Santa Casa a hora que ele vai ser internado. A pessoa chegou lá, sei lá, com a dor do estômago, chegou lá, passou pelo médico, o médico mandou ele de volta para casa. É tudo responsabilidade da prefeitura. Tudo prefeitura. Chegou lá com a dor do estômago, vai precisar ficar internado. Aí já passa essa responsabilidade da Santa Casa. Aí o próprio médico avisa o médico que tá de plantão na Santa Casa e imediatamente é feita a internação. Aí já é obrigação da Santa Casa. Lembrando ainda que, apesar de ser obrigação da Santa Casa, né, a prefeitura subsidia, né, vários exames de alta complexidade, ambulância, transferência, quando precisa fazer exame fora, é a prefeitura que leva, né, mesmo sendo eles dão isso, eles são parceiros da Santa Casa. Tá, outra coisa, da policlínica. A policlínica é da Santa Casa. A estrutura física é da Santa Casa e a gente aluga para os médicos que trabalham lá. Qualquer médico. Tanto os nossos que estão lá hoje e os que procuram para dar atendimento lá. A gente é cobrado aluguel, só o aluguel. E eles dão uma porcentagem de tudo, todos os trabalhos que é realizado. Se fizer pequena cirurgia, consulta, eles repassam um valor para o hospital. E os funcionários também é dos médicos. É dos médicos. São é, dos médicos. Eles que, isso. Que pagam, que pagam os funcionários. É só a estrutura física e a locação lá do. Além desse subsídio da prefeitura. Além de ajuda, uma ou outra ajuda de algum deputado, de algum político, a gente, além do carnê de doação, agora, de uns dois meses para cá, ou três meses para cá, surgiu a rifa da moto. Foi. Né? Essa ação entre Sim. amigos aí. Como é que tá essa ação entre amigos? Tá vendendo bem? Sim, a gente até surpreendeu bastante, que é a primeira vez que a gente, né, fizemos e teve uma aderência muito boa, tivemos colaboração de bastante pessoas, além, os funcionários, é, lembrando, né, quero frisar bem que as pessoas que estão vendendo é, são todos voluntários, ninguém está ganhando nada com isso, são só para ajudar, porque não tem só funcionário. O que, que aconteceu? Os funcionários arrumou alguém da família, alguém que trabalha em outra empresa, eu, então a gente tem gente espalhada. Foi distribuindo. Isso, a gente tem gente nas fazendas que é, pegaram, estão vendendo, né, então a gente tem uma parceria muito boa e uma aceitação muito boa até agora. E quanto que é o bilhete, Sabrina? É R$10. R$10. Então tem muita gente, tem algum, se eu for lá no, na Secretaria da Santa Casa, tem? Tem na recepção, tem na policlínica. Na banca. Na banca. Na banca, qual das duas? Embaixo. Nas duas. Na banca praça, da Eliana. Isso. E vou falar, então, é, os funcionários, Santa amigos Cruz de funcionários, Santa Cruz da Prata, Fazenda tem Onça, vendendo, tem gente com rifa vendendo. É, Fazenda Onça. Só os parentes dela. É, o pessoal adere bastante, ajuda bastante a gente. Família é extremamente importante. Mas, não, meu, com certeza. Isso aí está um negócio impressionante. Você chega nos bares, eles vão pegando quase tudo. Está impressionante como o pessoal está, né? Eles aderiram bem. Nesse trabalho, é. Sabe? Então a gente, eu fico fora, eu estou na rua, né? E a gente fica conversando, conscientizando. Não, peraí, você vai levar tanto, vai, solta lá para a turma na fábrica nisso, fábrica de tecido, as outras fábricas, todas as fábricas que aqui estão maravilhosamente cooperando. Então, e o sorteio é quando, Adriana? 22 de dezembro. 22 de dezembro, isso. Então tá perto. Então tá, quem ainda não garantiu, corre para garantir, corre o seu bilhete aí, né? Não, mas tá faltando pouco, viu? É. Não tá faltando muito, não. Então corre mais ainda para garantir. Porque senão vai ficar sem, né? É. Ó, a Fabiana Ponciano está parabenizando a Adriana aqui pela ótima gestão. Obrigada, e obrigada que ela também dá um apoio, que ela vende a rifa para nós, também, né? Ela procure a Fabiana. Isso, então, e ela também está vendendo. Ela meu, e o Antônio Marcos, o esposo dela. Procure a Fabiana aí para adquirir o seu ingresso. Tem mais gente parabenizando vocês aqui, mandando abraços. É, o Elton também mandou uma mensagem aqui parabenizando vocês. Muito obrigado, Elton. Daqui a pouquinho eu vou encontrar para ler a mensagem inteira aqui que o Elton mandou. São muitas as mensagens que estão chegando aqui, o pessoal parabenizando. É, tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu só encontrar aqui onde está a perguntinha. Respeito de ambulância. Ambulância já é com a prefeitura, né? Sim, sim. Quando, do mas atendimento, é, ambulância do internado, quem providencia. Né? Isso. Já não é mais com a questão da Santa Casa. Isso. Hoje o atendimento clínico lá da Santa Casa tem muitas especialidades. Como é que funciona? Isso acaba sendo muito limitado, Adriana? É um pouco limitado, né? Cidade pequena, né? Mas temos, tem um cardiologista, né? Tem uma, os cirurgiões. Que atendem oftalmologia, tem psicólogo. Tem a nutricionista? Nutricionista, que trabalha lá com que a gente. Lá, que é a Marcela, que faz um trabalho, né? Sensacional. Isso, com também. Certeza. E a respeito do carnê de doações, eu até perguntei aqui no intervalo comercial para a Adriana, tem vários preços, né? Depende da idade, da, né? Faixa etária de da idade. Faixa etária. Começa lá em R$114, né? Que é o individual, né? Até 60 anos. Até 60 anos. Isso. E aí os valores, é, a partir de R$114. Mas eu acho que é extremamente interessante, até por aquele motivo que você falou, né, Adriana? Às vezes a gente sempre pensa na hora do aperto, né? Nossa. A gente tem que ter essa questão, o brasileiro tem que ter mais essa consciência da prevenção, de se isso, prevenir, né? Se prevenir. Porque depois que você está doente, aí já fica complicado correr isso atrás, né? Né, Adriana? A parte de cirurgia. Essa aí, questão de carnê de doação, né? É só ir lá na secretaria, lá e recebe, isso, já sai com carnê. Já sai com carnê na hora. Período de carência disso? Temos. Adriana? Dá uma olhadinha aí, por favor, já explica pra gente como é que funciona. Consulta médica já é livre, né? Na primeira parcela já é consulta e exames, e se ficar internado como observação, que observação é um mês, cirurgia eletiva 10 meses, parto e cesárea 10 meses e pequena cirurgia 12 meses. Perfeito, ó, agora o Elton me salvou aqui, mandou a mensagem novamente, estava difícil encontrar tua mensagem aqui, Elton. Tony Cláudio, boa tarde, aqui é o Elton de Guaranésia, gostaria de parabenizar, não sou a amiga Adriana, mas todos os funcionários e o corpo clínico da Santa Casa. Funcionários e seres humanos iluminados, dedicados, que apesar de todas as dificuldades, não só a financeira, mas também da ignorância de informações da própria comunidade guaranesiana, que ao invés de ajudar e valorizar de modo geral a todos os envolvidos, só faz a criticar. Vamos cuidar, ajudar e valorizar a Santa Casa. Parabéns novamente, Adriana, e a todos da instituição. Tá dizendo aqui, muito obrigada, Elton, né, pela... Infelizmente, essa questão de desinformação é real. Existe, né? Às vezes a pessoa... é igual eu falo, às vezes a pessoa nunca usou o hospital, não entende, né? Na hora que fica preocupado, eu nem critico ninguém, né? A falta de informação, né? E eu sempre falo, o hospital, não existe alguém que não use o hospital, ou é a pessoa, é o parente da pessoa, uma mãe, um pai, e é um lugar que é 24 horas, né? Eu sempre falo, nós estamos aqui, lá está tudo funcionando. Não pode faltar nada, né? Tem que estar esperando, porque é só lá que existe. Eu sempre brinco aqui, a gente não consegue. Sempre quando estou entrevistando aqui um político, a gente fala do bom atendimento, né? Isso. E a gente percebe que lá dentro do hospital, lá dentro da Santa Casa, o atendimento, o ambiente. Claro que não é um ambiente gostoso, porque ninguém gostaria de estar ali internado, mas o atendimento dos enfermeiros é muito carinhoso. São impressionante. Lá é uma parceria muito grande, queria até agradecer, que a gente lá são todos parceiros e são muito dedicados, faz tudo com muito, muito amor mesmo. E todas as pessoas que eu converso, que já estiveram na Santa Casa, fazem esse relato. Com certeza. Posso estar completamente enganado, de repente tem gente que vai reclamar do atendimento, mas todas as pessoas que eu, Antônio, Cláudio, converso, que falam que estiveram, por um motivo ou outro, internados na Santa Casa, saem falando, olha, os enfermeiros atendem a gente muito bem. Às vezes a gente não consegue, às vezes, suplir, assim, a gente consegue fazer tudo que tá, mas dentro do possível que cabe a gente tenta resolver tudo mesmo da melhor forma, né? E às vezes sai alguém feliz, a gente, né? Às vezes a pessoa tá preocupado, nervoso, não entende a situação, né? Mas o que cabe a gente fazer, a gente... É porque a pessoa não quer estar ali, né, Adriana? Não quer. Foi, Cláudio, uma marca registrada, eu gostaria de deixar também, registrada da Santa Casa de Guaranésia, é a limpeza. Ah, sim. A pessoa fica internada, é uma coisa de louco, lençol, a fronha, o travesseiro, e a coisa mais importante que eu já notei no hospital de Guaranésia é quando a pessoa tem algum problema, suja lençol, coisa, imediatamente eles trocam, eles não aproveitam, eles não utilizam. É uma coisa impressionante, isso aí é uma, já foi muito, inclusive, elogiada aí para fora aí, sabe? Gente, sempre elogiada. A Roberta, que enviou a pergunta agora há pouco, ela está parabenizando vocês pelo trabalho, que Deus continue abençoando todos vocês. Quem mais está participando aqui? Antônio Cláudio, o Antônio Marcos sugeriu ao Mindu, a Adriana, de fazer um leilão de gado para arrecadar recursos para Santa Casa. O que vocês acham? Aprovam a ideia? Não, já está preparando, já está preparando. Já. Legal. Isso aí nós fazíamos todo ano, sabe, Antônio Cláudio? Mas com essa avalanche de leilão de gado, não dava, você não conseguia. E a gente tem que pensar. Né, Antônio Cláudio? E a gente pensar o seguinte: outro dia um senhor. Ele, a vida inteira, um sitiante, ele dava, pedia para os filhos separar aquela vaquinha, aquela coisinha e tal. Então, ele me disse o seguinte: eu usava, antigamente, dois bezerrinhos, um para Santa Bárbara, um para Santo Antônio. Hoje, eu já vi, falei, está humanamente impossível começar a fazer doação. E ele disse que ele gastava 11 durante o ano. Então, é uma coisa que ia ficando difícil. Aí, nós começamos a dar uma maneirada, sabe? E agora, por incrível que pareça, aqui a sociedade aqui tem muitos problemas, mas é fantástico. A hora que você chama, ela atende. Ela atende. E nós já estamos querendo voltar, não só o leilão de gado do Hospital do Câncer, mas a gente quer ver copiar em escala menor lá em Passos, o sitiantes de Passos. O que que ele fez? Ele fez um levantamento, ver quais as entidades que precisavam, jogou um dinheiro lá, vamos supor, 1 milhão dá para me atender todas as entidades. E reunia num leilão só. E depois repartia para todas as entidades. Porque se for querer fazer do jeito que está pensando hoje, está impossível. Está inviável. Como o Mindua tinha dito, né, a comunidade é fantástica, né, Mindua? A gente tem vendido a RIF e recebido de volta como doação. Então a gente tem vários carnês que foram comprados e devolvidos. Que se sair para o pessoal, eles vão doar a moto novamente. Para um novo sorteio. Já escreve lá. Doação. Redoar. Depois redoar. Então sabe que se ganhar, a gente vai devolver. O plano de saúde de R$114 funciona somente para uma pessoa ou também para a família? O de R$114 que eu falei aqui no ar, ele é individual, mas tem outros planos, basta procurar lá a Santa Casa que eles vão te passar todas as informações e vale muito a pena, viu? Essa ouvinte que fez a pergunta é a Sônia Garcia, eu acho que é isso mesmo, a Sônia Garcia que está fazendo a pergunta, mas é só procurar lá a Santa Casa, tenho certeza que vai ter um plano legal lá para a sua família, por um preço, dividindo entre a família, de repente trabalha mais de uma pessoa, dá certinho, você vai estar ajudando a Santa Casa e se ajudando para um momento aí que a gente espera que não aconteça, né? Isso. Mas que infelizmente é da vida, uma hora ou outra a gente vai precisar de usar a Santa Casa e todo mundo pode ser rico, pode ser pobre, procura, meu amigo, a Santa Casa de Guaranésia, não adianta, pessoa rica, milionária, não sai daqui e vai lá para os Estados Unidos, ela vai passar primeiro aqui no hospital de Guaranésia. Sim. Não, com tem certeza. Jeito, né, vai passar por aqui. Né? Mais alguma coisa para falar, Adriana? Eu queria agradecer o Mindu, que está sendo muito parceiro lá com o hospital, né? Abraçou nós lá, graças a Deus, está ajudando bastante, né? A diretoria, que ajuda, colabora bastante com o hospital. Doutor Silvio está firme forte, Silvio de Lourenço. Provedor tá nosso, hoje, né? Tá, não pôde vir, até queria falar para você, ele está... Mas agradecer ele, que também é muito parceiro, né? O Júnior, o Edelto, que são membros lá mais próximos. Do dia a dia. Doutor Silvio de Lourenço, quando tá dodói, ele visita com o médico. Ele se automedica. Adriana, obrigado. Obrigada a você, viu? Mindu, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns. Agora sim, Mindu. Agora eu vou te contar. Agora quem vai fazer o contrário sou eu com você. Você pode esperar. Vamos aguardar. Eu quero agradecer todo mundo, sabe? E já alertar a sociedade que vai vir mais coisas aí necessidade da sociedade, tá bom? A Madalena Amaral. Só um minutinho que eu tava esquecendo. Eu falei pro Miguel Filho, mas há tempos que eu tô querendo agradecer a Rádio Pássaro da Ilha, porque uma das coisas que vem, que faz para mim uma propaganda de muito tempo e que eu passar despercebido, não, a gente sempre estava falando, mas mostrar isso para a sociedade. A Rádio Pássaro da Ilha, quando eu em 2007, que eu comecei a ajudar o Hospital do Câncer, a Rádio Pássaro da Ilha assumiu uma publicidade do Hospital do Câncer em 2007, né, Antônio Cláudio? Você já estava aqui, né? Sou velho de casa. E fazia umas propagandas fora de hora, assim, coisa. Um dia eu estava escutando a rádio e falei assim, não é possível que esse, ainda brinquei, não é possível que esse povo botaram lá publicidade, coisa. Mas então agradecer a vocês. É obrigação do rádio, né, meu? Não faz nada mais do que a nossa obrigação, não. Inclusive, isso a gente estava divulgando o Porco a Paraguai que aconteceu lá em Juruáia para o pessoal de Juruáia para ajudar o Hospital do Câncer de Passos. Obrigação nossa. Adriana. Eu queria agradecer o pessoal do carnê de doação e lembrar a comunidade que mesmo que não tenha o carnê de doação, que o hospital é de portas abertas e o tratamento é o mesmo, né? Não, a gente é diferenciado, é diferenciado, a gente tem o mesmo carinho, a mesma preocupação, isso, né? Isso a gente nota lá. Isso não faz diferença. A diferença do carnê é a privacidade do quarto, né? Tem o médico exclusivo, mas o atendimento e esses descontos, né? E os descontos, mas pelo SUS a gente faz o atendimento igual para todos. Para comprovar o que você está falando, a Madalena Amaral mandou a seguinte mensagem: Deus abençoe todos. Sempre fui muito bem atendida por todos. Ah, obrigada. Valeu, Adriana. Valeu. Obrigada. Mindu, a gente encerra por aqui esse bate-papo. Tem mais gente mandando abraços aqui, a Marta Marangoni, por exemplo. Vou pegar a Marta Marangoni, que é uma pessoa bastante conhecida aqui em Guaranésia. Antônio Cláudio, sempre falo, aquelas pessoas que nos atendem no hospital são anjos de Deus, olha aqui, que anjos que Deus deixou para cuidar de nós. Valeu, Marta Marangoni. Intervalo em comercial e eu volto já para encerrar o programa de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.